Fala pessoal, estamos agora começando o nosso bloco mais importante do podcast. Para mim, o segundo mais importante são as perguntas de vocês, viu? Para mim, esse é o mais importante. Então, vamos começar o nosso segundo bloco mais importante, com certeza, da corrida mais importante do ano. Essa é a mais importante do ano, na minha opinião. Não sei se meus amigos compartilham da mesma opinião aí. A Daytona 500 aí, a corrida mais, além de ser a mais esperada, a corrida que mais deixa todos com os nervos à flor da pele aí. E começando então, pessoal, a corrida aconteceu no domingo à tarde, né? A corrida teve duração de 3 horas e 10 minutos, uma corrida longa, como sempre. Uma corrida, eu achei uma corrida um pouco meio amarrada, uma corrida um pouco meio truncada. Eu não gostei muito dessa corrida aí, não. Mas, enfim, foi no final, tivemos um pack muito grande aí, foram 6 ou 7 filas em three-wide, em 3 carros lado a lado. Aí realmente a corrida no final aí, o bicho pegou mesmo, faltando 40 voltas aí, foi tudo diferente aí. Bom, para começar falando, vou falar do vencedor, Joe Logano, sua primeira vitória na Daytona, leva para casa uma Daytona 500. 220 largadas, soma agora 9 vitórias, realmente bons números aí para o Joe Logano. Joe Logano que terminou um ano 2014 muito bem, né? Foi para a Homestead, só não lutou pelo título nas últimas voltas porque por causa de um erro da equipe que acabou deixando ele para trás aí, infelizmente ele acabou não conseguindo se recuperar para as últimas voltas, tá lá lutando pelo título com o Ryan Newman e o Kevin Harvick no final da corrida aí, por causa de um erro de equipe aí, e continuou seguindo aí um bom ano aí e começou agora 2015 com a vitória em Daytona, a Daytona 500, que para mim Daytona vencer Daytona 500 é tão quanto importante ser campeão da NASCAR. Só para fazer um pequeno parênteses aqui, Joe Logano juntou agora com o Ryan Newman, que são os dois únicos pilotos que venceram a Daytona 500 pela Penske, tá, pessoal? O Ryan Newman venceu a Daytona 500 na Penske em 2008. E foi 2008, que foi fantástico muito. aquele fim, hein, com o Kurt Busch Foi. empurrando ele por Eu não sei fora. se vocês lembram. Não sei se vocês lembram. Você acompanhava aquela época já a NASCAR, Já Thiago? sim, foi fantástico aquele final de corrida. O Kurt Busch, os É. dois do carrinho azul lá, da Miller, É, né? então, ó. O mais interessante é o da Miller da Austell, Altes, Allstate, lá, não lembro direito. Elton, alguma coisa Aust assim. É é, Elton. Al é, um trem assim. O mais interessante foi o seguinte: eu não sei se vocês vão lembrar. No final de 2007, a Ford estreou o motor novo, trouxe uma nova versão do motor que já era uma estreia já, que seria a Dodge, né, estreia já Léo? para o Era Dodge, Motor. né? Hã? Era Dodge, né? Não, a Dodge. Não, peraí. Eu A pensei Ford que era trouxe esse Dodge. motor novo. Eu sei. A Desculpa. Ford trouxe esse motor novo. Oi? Não pode mandar. Ó, a Ford trouxe esse motor novo no final do ano, em 2007, né? Que já era uma estreia já. E todos já esperavam que a Ford faria uma boa corrida. A Toyota também estreou uma nova versão do motor no final de 2007, trouxe um bom motor também para Daytona, né? A Chevrolet também tinha uma modificação de motor também, que já trouxe já durante o Pre-Season Thunder. Então, e a Dodge foi a única que não apresentou nenhum motor novo, nenhuma versão nova de motor. Continuou, seguiu com o mesmo motor de 2007 naquela corrida lá, naquela Daytona 500. Então a Dodge é o único equipamento que ninguém botava fé, ninguém conseguia acreditar que venceu. E no final o Ryan Newman venceu aquela corrida lá de forma fantástica, o Ryan Newman, em 2008, levando aquela Daytona para casa. O único motor que não havia sido mudado, o único motor que veio sem modificação alguma para aquela corrida lá. E esse ano aí, anos depois, né, a Ford dá essa vitória aí pro Joe Logano aí, a Ford que vem dando suporte muito grande mesmo para a Penske, né? Então, realmente, o trabalho aí da Ford, em cima, junto com a Penske, aí, vem colhendo os bons frutos aí, começando mais um ano aí com uma grande vitória para a Penske. A Ford dando total apoio aí para o Joe Logano e o Brad Keselowski, com certeza vai ser um grande ano dos dois pilotos aí. Algum comentário sobre o vencedor, meu amigo? É, o comentário, eu fiz o comentário no Twitter, mas eu até replico ele aqui, da mudança, né, como é interessante a carreira do Logano na Sprint Cup, porque surgiu, né, muito bem na Nationwide Series e subiram ele cedo demais, na opinião de alguns, talvez na minha opinião também, eu não estou certo disso, se foi cedo demais. Eu sempre acho que essa coisa de time é meio complicado, porque não pode muito perder as chances, mas enfim. Até o pai dele falou que era cedo É, demais. mas enfim, ele subiu cedo demais para Gibbs, foi correr junto com Denny Hamlin e com Kyle Busch, e não teve resultados muito bons ali, enquanto o Hamlin brigou, chegou a disputar campeonato, o Kyle Busch teve seus bons desempenhos, e no Chase não conseguia ir para frente, o Logano não aparecia tanto. E acabou que a fase dele na equipe ficou um pouco desgastada a imagem dele na equipe, mudou de ares, né? Foi correr na Penske, até dizem que com uma indicação do Brad Keselowski de pra ser companheiro, e se tornou um outro piloto. Ele corre um pouco, eu diria, ofuscado pelo Keselowski, por já ter um título, e o Keselowski é um piloto mais arredio e tudo mais. E eu acho que isso até dá uma certa tranquilidade. Eu acho que não é ruim estar ofuscado pelo Keselowski, até bom pro Logano, que tem uma tranquilidade ali de não estar tão assim nos holofotes de fazer o dele. Fez uma boa temporada o ano passado, venceu corridas, no Chase venceu corridas e tudo mais. Foi um detalhe ali não participar da briga direta pelo título mais fortemente, para enfrentar o Harvick no finalzinho. E começou o ano muito bem, então assim, uma outra fase, ele teve um período de brilho na Nationwide, teve um período de certa queda na Gibbs, e agora meio que renasceu, e é muito jovem ainda, então ele já passou por tudo isso e continua sendo um piloto muito jovem. Então assim, eu tenho uma expectativa enorme assim pro Logano, não só para essa temporada, mas para pro, os próximos anos aí da NASCAR, de ser um dos grandes nomes aí que vai estar proporcionando para nós fãs um belo espetáculo na pista. Então, Thiago, muito bem o seu pensamento, com o disco que eu tenho comigo também. Eu, na época, quando ele surgiu, eu estava começando a acompanhar a série, né? Eu vi o crescimento dele. Eu lance mais. Uma opção mais complexa, que eu não vou entrar nela aqui agora, mas eu acho que a carreira do Logan. Eu acho que se ele tivesse disputado um campeonato de tempo integral, assim, disputando pontos na Nationwide Series, quando ainda podia, né? Até 2011, né? 2012, 2011, né? Que podia, 2010, né? Se ele tivesse ganhado um título lá com a Jürgens focando nele, né? Acho que teria dado uma confiança mais para ele. Mas, como você falou, ter Denny Hamlin e ter Kyle Busch, os dois pilotos no auge, né? Ali já com o tempo, né? O Buschinho vindo da Hendrick, né? Com moral, né? Vencendo oito na primeira temporada, e o Hamlin, que é um piloto dos mais competentes da série, um pouco azarado, né? Mas mais competentes. Complicou a vida dele, ele ficou sem espaço, né? O patrocinador fez pressão, ele não se classificou em nenhum ano pro Chase. Eu resumo a situação dele como ele, eu, o cara certo na hora certa. Penske, no momento crescendo, depois da chegada do Keselowski, a equipe não tinha um segundo piloto depois que o Almendinger foi embora, né? Ele chegou nesse carro 22, o time trocando de montadora, né? Indo para Ford, né? Deu o cara certo na hora certa. Eu até escrevi no blog lá no Race X Race, lá, o um texto meio tosco, né? Mas, enfim. E que para mim essa vitória foi a afirmação dele. Agora eu posso considerar ele um piloto do grupo de elite da categoria. Ano passado, na fase final, até em Phoenix, né? Ele teve problemas lá, gritou no rádio lá. Parecia uma falta de tranquilidade ali. Mas eu acho que depois dessa vitória, ele vai ter mais tranquilidade, vai ter mais calma. Ele já tem uma gordura agora para poder queimar novamente. E interessante, porque em 2 anos ele superou o Keselowski no campeonato até com certa tranquilidade, né? Num ano que o Keselowski não passou da segunda fase, né? O Logano acho que venceu uma prova menos que ele no ano passado, né, pessoal? Enfim, em 2013 ele foi pro Chase, o Keselowski não foi. Acho muito interessante. E o Logano, ele come muito, ele tá comendo muito quieto, muito na dele. E já no último ano dele de Gibbs, ele venceu 9 ou 10 provas na Xfinity Series ali, ele se pegou uma confiança que foi bem válida no outro ano. Eu quero dar os créditos para o Pedro Mugart, que eu acho que o Thiago vai concordar comigo. Foi um dos únicos casos que sempre bancou Logano, 2011, 2012, com dificuldades na Gibbs, o Mugart, nosso amigo, ele sempre fala, não, o Logano tem futuro, ele tem talento, só falta estar no lugar certo e na hora certa. Ele foi para Penske, o time certo. E mais um detalhezinho aqui, mais uma vez, Eu falei, viu? Roger Penske acredita no piloto em tese desacreditado, deixado de lado, né? Na Indy tem vários exemplos, né? Agora na NASCAR, o Keselowski que ele roubou em tese roubou do da Hamlin, né? E agora o Logano que a equipe se preparou e deu de mão beijada para Penske, que pode conseguir títulos com ele aí, já conseguiu uma Daytona 500, enfim. Léo? Então, o Joe Logano, eu também sempre defendi o Joe Logano. Eu acho que vale a pena, porque tem muito ouvinte novo, tem muita gente nova na NASCAR, e você falou, né, o Roger Penske mais uma vez acreditando, contar a história do Keselowski, né? Eu acredito que tem muita gente que não sabe como é que o Keselowski foi parar na Penske também. Ó, o Keselowski é o seguinte, Keselowski ele veio da. Júnior. Então, não Equipe só do pai tô dele. relembrando aqui lá Ah, da. ele era da equipe Desde do lá pai da dele. Arca, eu vou recordar desde a Arca. Então, ele Ele corria. Ele veio de. corria. Foi, é o seguinte. O Keselowski, a família dele é oriunda da Arca. O pai dele andava muito bem lá na Arca, lá o pai dele. Muito bem não, o pai dele corria na Arca, né? Então, assim, ficou tradicional, Keselowski na Arca. Aí depois o Keselowski começou a fazer as corridas na Arca e veio pra Truck Series, né? Depois ele fez algumas coisas na Truck Series ali. E logo depois dessas corridas na Truck Series aí, correndo também, sempre com o carro próprio dele, né? O truck próprio. Sempre correu com o truck próprio na Truck Series. Aí foi até quando o Dale Jr. contratou ele. O Dale Jr. E veio para Dale Jr. para correr com o Dale Jr. lá em 2007, 2006. Aí. Perdão, 2007, tá pessoal? 2006 não foi não. Vem para 2007 correr com a Júnior. Foi até que quando chegou um ponto que o Keselowski começou a se sentir assim: para onde eu vou crescer? Porque se você olhava para Sprint Cup, tem lá Jimmy Johnson, Jeff Gordon, né? Então o Dale Earnhardt Jr. E aí o cara fica assim: pô, o que que eu vou fazer lá? Aí vai ficar, eu falei, pensou bem, eu vou ficar sempre ali. Foi até quando chegou a segunda corrida de Bristol, a corrida de agosto de Bristol, a noturna, né? O Brad Keselowski anunciou que estava se mudando para Penske, que ficaria só até mais o final daquele ano ali de 2009 ali. E então ele estaria indo para Penske em 2010. Aí foi quando tudo começou a acontecer realmente, né? O Keselowski foi para Penske, começou tudo a acontecer de outra forma. O Keselowski, na verdade, o Keselowski, ele viu que ele tinha, ele percebeu que ele tinha um talento assim, que ele realmente ele podia ir mais longe. Foi aquela vitória dele lá em Talladega, quando ele empurrou o Kyle Edwards, que voou para a arquibancada lá, voou para o alambrado. Então eu creio que isso daí foi um marco aí para o Keselowski. Então, a Penske abraçou ele, apadrinhou o Keselowski, trouxe em 2010 trouxe o Keselowski ali para a Penske, ali onde foi que tudo começou, né? E no próximo ano o Keselowski acabou sendo campeão da categoria aí. Realmente, para mim, no meu modo de ver, uma decisão super acertada aí do Roger Penske Foi apostar no um Keselowski. checkmate em cima do Hendrick, né? E O caminho natural do Keselowski por correr na Junior Motorsport era Hendrick, mas aí a Hendrick renovou com o Mark Martin, né? Muitos especulavam que o Mark Martin estava saindo do carro 5 para o Keselowski ser contratado, e aí anunciaram a renovação do Mark Martin, e aí o Keselowski meio que ficou meio desgostoso com a história e assinou com a Penske. E seria mais ou menos igual, a gente poderia. E eu ia falar isso agora. Seria mais ou Isso. menos igual, né, o caso Chase Elliott e Jeff Gordon. O Jeff Gordon agora, né, que anunciou realmente vai parar, e o Chase Elliott ficou. Eu tenho certeza que se isso aí se protelasse por mais um ano aí, Chesed talvez não visse um futuro para ele ali, com certeza ele ia ter que fazer uma curva aí para outra equipe aí, que o Gil Keselowski viu isso, ele viu que começou a ficar aí, o espaço começou a ficar pequeno para ele, né? É como eu falei, você olha na Sprint Cup, tem lá Jimmy Johnson com um monte de título. Jeff Gordon, cara épico, com um monte de título, um monte de vitória, prestígio do cara lá em cima. Tem o Dale Jr., que é o filho do cara, né? Tem lá o veião lá, que os caras continuam apostando nele e já tinha Foi visto assinado campeão já com o naquele ano, Case né? Keenum Foi campeão. também, já tava namorando o Case Keenum. Oi, Elião? O Mark Martin naquele ano foi É. vice-campeão, né? Depois de se aposentar, né? É, foi o ano que ele foi vice-campeão. Tô Ele falando foi aqui. vice-campeão. E o Mark Martin aquele ano só não foi campeão. O Mark Quando Martin que só não era foi a parte campeão aquele disso, ano só por causa para da corrida pinha. de Talladega. Então foi assim, o Keselowski, ele tava assim na boca da Entry, né, na porta da Entry, era um piloto pronto para ser campeão, eu tenho certeza, é um piloto excelente. E falou, e aí, pessoal, o que vai acontecer? Aí a Penske começou a olhar para ele, namorou ele e acabou ganhando ele. Tá aí o fruto aí do bom resultado aí do Keselowski aí. Eu creio que se o Keselowski tivesse continuado na Junior, ou teria tivesse ido para a Sprint Cup, eu teria, talvez o caminho dele seria bem diferente do que é hoje. Eu tenho quase certeza disso. O que eu acho importante no Keselowski foi ele teve tempo para se adaptar à equipe e principalmente a importância do campeonato de 2010 da Nationwide Series para ele. Enquanto ele se adaptava ao Sprint Cup em 2010, né, tem grandes resultados no início, até arrumando algumas confusões com o Cowellers em Atlanta, até nessa primeira prova do ano, né, ele foi palambrado, né, enfim. Na Nationwide Series ele foi campeão daquele ano, né, e aquele ano foi fundamental já trabalhando com o Paul Wolff, né, se não me engano. E dali eu acho que surgiu um embrião para isso que a gente vê na Penske hoje, né? Acho que é um ponto importante da gente lembrar como que a Penske utilizou. Problemas no áudio do Hélio? Caiu a ligação. É, eu acho que caiu a ligação do Hélio lá. Vamos sim. Bom, Thiago, vamos tocar nós aqui então, né? Daqui a pouco ele volta Quer falando começar a aí. falar da prova? Bom, vamos falar da prova aqui, rapidinho aqui. Vamos dar os números da corrida aqui e o top team aqui, que é o mais importante aqui. Bom, a corrida já falei já, vou repetir aqui. A corrida teve duração de 3 horas e 8 minutos. Tivemos 7 bandeiras amarelas. Tivemos bastante acidentes. Dois Big Ones mais expressivos aí na volta 42 e na última volta, que foi quando encerrou a corrida, né? E tivemos também 27 trocas de liderança. Eu creio que esse número foi um pouco maior devido às bandeiras, às paradas em bandeira verde, né? Tivemos bastante paradas em bandeira verde, então por isso talvez esse número foi um pouco maior, porque de domínio mesmo, de pilotos que dominou ali, foi Jeff Mas, Gordon, foi o ô, piloto que Léo, mais liderou com até nas 87 bandeiras voltas das amarelas, 200. ficava um grupinho pequeno para liderar a volta também. Então, não só as paradas de bandeira verde, mas as bandeira amarela também. Tinha É. um. Porque como é Daytona, assim, não, o cara que estava ali atrás, ele poderia parar depois, como se fosse a parada do retardatário, mas não era, porque estava na mesma volta. Mas ele ficava na pista para tentar liderar. Exatamente. Então, não só nas Pra bandeiras garantir mais um verdes. ponto, né? Não só nas bandeiras verdes, mas nas Garante bandeiras mais uns amarelas também, as pontinhos. paradas, tinha gente que ficava na pista. E depois também, quem liderou com maior expressão ali também foi Jimmy Johnson, 39 voltas. 39 voltas ele liderou. Então, O Dale Jr., o trio aí da Hendrick 32. lideraram E o junto Joe Logano, 77% da 31. corrida. É, e vamos colocar assim, o Casey Kane é o cara café com leite da Hendrick, porque o Casey Kane ele nunca lidera nada, nunca faz nada, bate o carro, estraga o carro, não ganha, não faz nada. Mas é que ele conseguiu salvar um top team aí, também depois da carnificina que virou lá a última curva, o último acidente lá também, deve ter se livrado lá também, né? Bom, rapidinho aqui, ó. Vitória de Diologano, nona vitória na carreira dele, primeira vitória de Daytona 500. Parabéns, Diologano. Diologano se mostrando maduro cada vez mais. É, uma pergunta que foi levantada ano passado: quem é melhor, Diologano ou Brad Keselowski? Para mim, são os dois futuros da NASCAR. É, claro que é agregado com outros pilotos aí, mas são os dois meninos da NASCAR. Esses caras aí, quando tiver 35, 40 anos, vai ser o Jeff Gordon, vai ser o Jimmy Johnson do futuro. Então, realmente é até difícil falar quem vai ser melhor aí, porque eu tenho certeza que ambos têm bons atributos, são talentosos e vão conseguir ir muito longe aí, tanto o Diologano como o Brad Keselowski. O Brad Keselowski só começou um pouquinho mais cedo, ele chegou um pouquinho, digamos assim, não posso falar preparado, mas ele chegou com um pouquinho com mais ímpeto na Sprint Cup. E ele já chegou já num time um pouquinho melhor já. O Diologano já teve que fazer todo o trabalho de aprendizado, mas até chegar uma equipe grande, ele sofreu um pouco, comeu um pouco, o diabo amassou o Diologano. Eu tenho certeza que aquele carro 20 da Home Depot que ele estava usando, andando nos últimos anos dele na Gibbs, não era um carro de ponta. Ele não merecia andar top 20, top 25, agora ele estava andando, o Diologano. Terceiro colocado, Denhard Jr., claro, sempre muito bem, Denhard Jr. posicionado aí. Denhard Jr. falou que perdeu a corrida na última relargada por um erro de estratégia, um erro de linha, ele falou após a corrida da entrevista. Danny Hamlin também, que andou muito bem a tarde toda aí, foi o quarto colocado. E Jimmy Johnson fechando o top 5 aí. E pelo amor de Deus, gente, não fala que o Jimmy Johnson foi o cara porque ele levou uma punição e mesmo assim foi top 5, quase venceu a corrida. Porque ele nem chegou a tomar a volta do pelotão, o Jimmy Johnson e os outros caras que eu não lembro quem estava junto com ele lá, que foram todos punidos por causa de problema de pit. Das novas regras do pit lá, né? O prêmio faz muito pelo pouco que tem. Para mim, o troféu para mim dessa corrida é pro sexto colocado, Casey Mears, sexto colocado. Parabéns, Casey Mears. Casey Mears tweetou bastante antes da corrida, né? Logo após o meeting ali dos pilotos ali, que ele estava esperançoso, que queria, estava torcendo por um bom resultado dele. Então ele conseguiu fazer um bom resultado, top team para ele, o Casey Mears, começando mais um grande ano aí. Então vamos dar as boas energias para o Casey Mears. Clint Boyer foi o sétimo, Max Truex Jr. foi o oitavo, o Truex Jr. mais uma vez andando muito bem, né? Ele também chegou a querer namorar ali a vitória ali, ele empurrando o Danny Hamlin, mas acabou depois a linha dele não dando muito certo ali do Martin Truex Jr. O Casey Kane salvando a corrida dele foi o nono colocado, fechando o top 10. O Greg Biffle em décimo lugar. Depois veio o Garland, o Sam Hornet Jr., o Annette, o Dillon, a Mirola, Smith Reagan, Crafton, Salter e Eddie Almendinger. Esses aí também fechando aí o top 20 aí, pessoal. Eu, Thiago, não fiquei tão infeliz com a corrida, não, igual você ficou. Eu achei que aquele... Aquele momento final ali, aquele... O pack completo em Pio Wide foi fantástico, foi sensacional. Mas a corrida... Mas eu acho que tanto Daytona quanto Talladega sempre tem aquele meio de corrida que vira um single file, que não acontece nada. Acho que é meio normal já. E eu já, quando assisto, já espero. Mas o final foi... Eu acho que eu nunca vi tantas voltas entre o wide, o pack inteiro, porque sempre acontece, tá? Em algum momento acontece, e aí uma das filas acaba perdendo força. Mas eles fizeram ali, acho que umas 20, 30 voltas, e todo mundo muito agressivo, e foi muito bom. É uma pena só que aquele acidente... Não sei se a NASCAR... Às vezes a gente fica culpando a NASCAR. Nossa, não precisava da amarela. Aí ela não dá amarela, acontece um acidente mais fatal e todo mundo critica. Ah, mas a NASCAR tinha que ter dado amarela. É muito difícil a gente criticar as coisas quando acontece. Mas a minha impressão é que a NASCAR foi muito cautelosa aqui. Não precisava... A amarela já aconteceu para lá da curva 2 já, né? Para a reta oposta. E os pilotos já estavam avisados que tinha um acidente, era só falar, deixar todo mundo claro, ó, passou a linha de chegada, tira o pé, porque tem acidente. Mas eu gostei bastante, assim, não gostei bastante, mas eu fiquei contente com o que eu vi. É, ficou contente, né? Chegou na casa dos 90%, já tá bom. Ó, o Pedrão deixou aqui no Twitter dele aqui algumas objeções aqui sobre a corrida aqui, né? Ele falou que foi uma prova da Hendrick, isso estava escrito desde Colofai. Lógico que foi uma prova da Hendrick, com certeza foi, principalmente do carro 24, 48 e 88. Mais uma vez eu volto a falar que o carro 5 é sempre o café com leite da Hendrick, tá? Ele é o primão que nunca tá com ele. Vai brincar de pique-rera e ele nunca tá com ele, que ele só vai correr só por correr. Depois ele fala que foi uma vitória merecida do Joe Logano, né? É uma vitória realmente para consolidar a carreira do Logano. Ele fala que o Harvey comeu quieto a tarde inteira, realmente ele ficou quietinho lá no cantinho dele lá. E eu tenho aqui a mesma opinião que o Pedrão aqui, que se não tivesse a bandeira amarela, tivesse continuado tudo normal, o Dale Junior poderia engolir os dois. Eu também penso que sim, porque o Dale Junior ele ia fazer os slingshot lá no final da curva 3 e ele iria, pelo menos o Harvick que ele engolia, ia ficar ali lado a lado com o Joe Logano, e só tenho certeza que ele ia sair na 4 desse jeito ali com o Joe Logano ali. E o Mugatti depois ele fala que está muito curioso para ver o acompanhamento dos carros em Atlanta, né? Porque agora tem além da nova asa agora, né? Tem a redução dos motores agora, então vai ser bem interessante em Atlanta aqui. Mas ele fala assim, ele fala que agora está feliz com o novo emprego dele, que ele agora ele é administrador de uma fazenda lá nos campos de Mato Grosso. Quase beirando o Acre, então ele tá longe pra caralho. Lá tá sem internet, mas ele fala que garante aqui que em breve vai colocar na internet a casa dele. Em breve ele tá gravando com a gente aí. E ele fala Pô, também, que pena tá só tão isso, bom ele assistir a fala que tá corrida indo sem os jantar na Twitter cantina dele. todo dia. Terminou assim. Então. Mas E rapidinho ele tá ainda de mais quando fica volta. te zoando, O né, Hélio. falando do Caio Quem Busch. voltou foi o Hélio também, né? É, O logo logo eu Pedrão tá tô de levando volta. muito. O Pedrão tá levando muito. Elião, Léo, tá o vivo aí? Pedrão tá levando muito a sério essa coisa de redneck. Tô falando Oi, aqui. pode O falar? Pedrão tá levando muito a sério esse negócio de redneck aí. É, tá Ouvindo mesmo. aí, daqui a pouco vai começar a traficar algo lá. Então, Tá levando muito a sério mesmo. sobre duas coisas, como ele falou, eu imaginava, gente, que eu veria no, na parte final os carros da Hendrick ele trabalhando juntos ali no fim da prova, mas o Logano até no Victor Lane lá agradecendo o Klingenborg, que foi fundamental em dois momentos na minha visão. Ali, antes da última bandeira, na parte final da prova, quando estava aquele three wide ali, empurrando o Logano, né, com aquele três lado a lado, e faltando 20 voltas, quando ele quebrou o domínio da Hendrick ali, eu acho que era o Jimmy Johnson que estava na frente. Para mim, foi a melhor atuação do Bauer desde o fatídico incidente de Richmond em 2013, né? Foi 2013, certo, né? Foi muito importante para a vitória. Aquele negócio que eu falava semana passada. Em super speed, você não consegue vencer uma prova sozinho. Você tem que saber trabalhar com os outros pilotos. No Sprint Unlimited, a gente viu isso, o Logan e o Harvick se estranhando ali. Assim, você nunca vai conseguir tirar a posição do carro da frente, que sempre tem essa vantagem, principalmente quando ele tiver o segundo carro apoiando ele. E outra coisa, a gente falar aqui é o Tony Stewart, né? Essa maldição que um dos maiores vencedores de Daytona, né? Eu acho que isso até perdeu pro Dale Earnhardt, né? E vitórias, duels, Sprint Unlimited, provas da Xfinity Series, né? As provas de julho da Sprint Cup, mas nunca venceu a Daytona 500. Por mais um ano segue essa marca ser batida no ano que vem. Mas foi erro bobo ter dele, né? Ele até assumiu depois da prova, que ele complicou a prova do próprio Matt Kenseth, né? Acontece. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então do campeonato. O campeonato também, como todos até agora, é muito sem graça, né? Que praticamente o que terminou é o campeonato que ainda mais, falando da Sprint Cup, onde que a maioria de todos os carros aí vão pontuar aí. Se eu não me engano, quer ver? O Egan Smith não pontuou, foi 16º. Crafton e Sauter também não pontuaram, 19º, 18º e 19º. E lá no, na rabeta lá tem mais alguns lá, o Iron Blade, o JJ, ele, o Lando Castro também, que não pontuam. Eles marcam o Taidino também, que marca pontos na Xfinity Series. Então vamos lá então, pessoal. Eu vou falar o top team aqui, Diologando lidera, Havik com menos 5, Jean Rajino também com menos 5, segundo e terceiro. Quarto, Helio menos 6 pontos, Johnson menos 7, Mears menos 8. Bauer e Trucks Jr. menos 10, Casey Kane e Greg Biffle menos 12, Galen menos 14 e Michael Annett e Stan Hollis Jr. menos 13 pontos. Só relembrando aqui, pessoal, o Diologando já está garantido no Chase já lá no final do ano, já tem uma vitória garantida, já tem uma vitória, então tem vaga garantida tanto no Chase como já está também no Sprinter Unlimited do ano que vem. Pessoal, alguma objeção sobre o campeonato aí? É, Eu tá tá, cedo ainda a creio que corrida, tá muito mais uma cedo corrida que nós para falar, né? sabemos que as coisas não é o que a gente vai ver o resto da temporada. São quatro corridas apenas que vira mais ou menos uma loteria, né? As duas de Daytona, as duas de Talladega, e depois um campeonato todo complexo, com pistas diferentes. Ah, mas eu queria só destacar que foi, de certa forma, um checkmate da Gibbs em cima da Hendry, porque a Hendry que veio dominando. Cravou as duas primeiras posições no grid no domingo lá no Qualify Day. Depois nos duas o Júnior garantiu a trifeta aí entre aspas da Hendrick no grid. Os três juntos lideraram 77% da corrida, como eu falei agora há pouco, somando a volta aí do Jeff Gordon, do Jimmy Johnson, do Dale Earnhardt Jr., para no fim não conseguirem levar a corrida. Então, acho que fica, de certa forma, um gosto muito amargo para eles, por saberem que não tinha só o melhor carro, tinha os três melhores carros da para a corrida, mas por de fatores aí que acontecem em provas, não conseguiram levar no fim. Então, eu acho que fica esse gostinho amargo para Hendrick nesse início de temporada. Com certeza, Elião. Eu acho que o Elião deve ter pegado o Elião lá. Ou ele tá falando mudo. Ele costuma deixar Hélio mudo. Lima, cadê você? Vamos lá. Rapaz, eu acho que o ZT pegou o Elhão lá. Bom, então vamos terminar o bloco então, né? A gente já volta já com o próximo bloco. Pessoal, voltamos após o intervalo.